Oxente, mas que som retardado da molesta é esse? É chachado, bichinho. Aonde? Eu botei o som na caixa e testei o microfone no capricho, mas o som saiu chiado. Eu tentei fazer um shot, um chorinho, um machixe, mas não sei quem foi que disse que o que eu fiz era chachado. Ó, gente, vixe, um chachado diferente, de repente tá chegando pra ficar. Resolvi dar uma chegada lá no sul pra mostrar o meu chachado, porque achei que lá embaixo iam gostar. Chinelo, chapéu, shampoo, enchi minha mochila e parti pro sul. Encaixei um toca-fitas no Chevette e achei o meu cassete do Raul. Na estrada eu nem parei na lanchonete, porque eu tinha pouco cash e esperei até chegar em território gaúcho, só pra rechear o bucho de chuleta na chapa, na churrascada de lá. Vá. Ó, gente, bicho, o chachado é um machista, não sabe, chefe, chega nesse show só de chin. Ó, gente, bicho, o chachado é um machista, não sabe, se mexe, meu chefe, chama na X. Ó, gente, bicho, o chachado é um machista, não sabe, chefe, chega nesse show só de chin. Ó, gente, bicho, o chachado é um machista, não sabe, se mexe, meu chefe, chama na X. Chachado pra gauchada, mas rachou o chassi e eu vendi o Chevette. Cheguei no buchicho de charrete e chavequei uma mulher que parecia uma chacrete. Dei um x salsicha e uma xícara de chá, aqui aceita cheque, mas para te pá. Tomei um chimarrão e a chacrete confundiu o sanduíche com chiclete, mastigando sem parar. Chega aí, quer ketchup? Ela não gostou da expressão, amou o maior xilique e chamou o leão de chácara, que veio me chutando e me jogando no chão. Oxalá, eu não fiz nada demais, fumar um cachimbinho da paz. O Schwarzenegger não quis nem saber e me torturou que nem o Pinochet. Não era tiazinha, mas me encheu de chicotada e me deixou chorando com a cara inchada. Xii, o xerife já chegou rachando o bico. Barranqueiro, calma, chefe, eu explico. Ele me fechou no xilindró, puxou a minha ficha e achou que eu tinha chamado ele de bicha. Mas o gaúcho era macho, parecia uma rocha e usava bombacha. Aqui no sul o buraco é mais embaixo. Eu não gosto de deboche, vou te encher de bolacha. Ó, oh, bicho, o chachado é um machista, não sabe, chefe, chega nesse show só de chin. Ó, gente, bicho, o chachado é um machista, não sabe, se mexe, meu chefe, chama na chin. Ó, gente, bicho, o chachado é um machista, não sabe, chefe, chega nesse show só de chin. Ó, gente, bicho, o chachado é um machista, não sabe, se mexe, meu chefe, chama na chin. Com a grana do Chevette eu armei um cambalacho pra não ir a julgamento. Tentei fazer pechincha, mas o cana me driblou feito garrincha e me deixou sem argumento. Procurei um rastapé e fui parar na dança chula, mas a festa tava cheia de mulher. As gaúchas apareciam com a Xuxa, pimba na gorducha, se der bola eu tô de pé. É, tinha uma gostosa de cabelo cacheado que eu fiquei apaixonado só de olhar. Ela de shortinho tava um show e eu de cachecol sentindo um frio de rachar. Bicho, ela tinha um remeleixo de fazer cair o queixo de qualquer cristão. E eu que não sou frouxo, decidi dar um arroxo na cabrocha e chamei ela pro meio do salão. Poxa, que coxa, puxei ela com força, ela chiou, aí eu disse, não se aveste. Encosta, chinoca, relaxa, se mexe, se mexe, se mexe, se mexe, se mexe. Se mexe, se mexe, se mexe, se mexe, se mexe, se mexe, se mexe, gaúcha. Me empurra que eu te puxo, se eu te empurro, cê me puxa. Se mexe, se mexe, se mexe, se mexe, que o seu remeleixo me deixou maluco, cheio de tesão. E quando eu disse isso, eu não sei que bicho deu nessa gaúcha, que ela me deu um chupão e cochichou que queria aprender o meu chachado e me ouvi falar chiado no colchão. Ó, oh, gente, bicho, o chachado é um machista, não sabe, chefe, chega nesse show só de chin. Ó, oh, gente, bicho, o chachado é um machista, não sabe, se mexe, meu chefe, chama na chin. Ó, oh, gente, bicho, o chachado é um machista, não sabe, chefe, chega nesse show só de chin. Ó, oh, gente, bicho, o chachado é um machista, não sabe, se mexe, meu chefe, chama na chin. Era chocante, mas na falta do poçante eu fui pra beira de um riacho. Senti um cheiro estranho, mas o bicho foi pegando. Me machuquei no feixe clerc e esculacho. O cheiro era de peixe, eu achei que era do rio, mas me deu um calafrio quando eu vi que era chulé. Brochei no mesmo instante porque o cheiro da mulher era broxante, eu nem sei se era do pé. Aí chegou o namorado da gaúcha, chupado, esquelético que nem um raio-x. Ó, gente, bicho, tá chapado de rachis, diz que eu vou me arrepender do que eu fiz. Você me bater, hã? Só se for com chifres, enxerga, chincheiro, magricela. Mas o cara era faixa preta, me acertou que nem boliche, me deixou com olho roxo e banguela. Eu só levei preju na viagem pro sul, agora eu vou pro estrangeiro pra tentar esquecer. Vou mostrar o meu chachado viajando o mundo inteiro e comprar outro Chevette com dinheiro do cachê. Ó, gente, bicho, o chachado é um machista, não sabe, chefe, chega nesse show só de chin. Ó, gente, bicho, o xoxado é um machista, não se veste, se mexe, meu chefe, chama na X. Machista, o xoxado é um machista, não se veste, chefe, chega nesse show só de X. Machista, o xoxado é um machista, não se veste, se mexe, meu chefe, chama na X. Quais sou, trem doido, sou, som doido, sou, troço doido é esse. Quais sou, trem doido, sou, som doido, sou, trem bom. Ei, meu rei, som massa, velho, som louco, mano, som da hora é esse. Ei, meu rei, som massa, velho, som louco, mano, som 10. Ó, gente, bicho. Ó, chefe. Mas né, bicho. Ó, gente, bicho. Ó, caba é bom mesmo. Chachado de primeira. Ó, gente, bicho. É o chachado da gota séria. Chama na X. Eita, me lasquei.